amor é fé e é tão sério. E não importa a cor desse mistério. É o meu pão e a luz é meu M. Balé de azul no azul, a terra treme. Dele eu vi o que me dá prazer. Quem quiser perder o amor tem que pagar pra ver. Como vem, ele vai. Eu não sei se ele está pra voltar. Mas além, se ninguém me contar, não direi. E se alguém me encontrar, vai tudo bem. Sali e movembo, oi oi pensa cansai na motema, gangangue zuio, obebi, e te cali sem dengueia, cocumboa, casin dengueia, bozui, casiangue sem guiné, zelaia colingao, como vem, ele vai. Não sei se ele está pra voltar. Mas além, se ninguém me contar, não direi. E se alguém me encontrar, vai tudo bem. Com um sonho ou acaso, eu não sei. Lá no fundo, no raso, eu me lancei. Que vi um anjo quando vi a tua imagem. Lá longe, longe, fogo e cé nessa viagem. Mas se desconfiei alguma vez dessa passagem, me lancei, saltei, nadei até a outra mar. Como vem, ele vai. Eu não sei se ele está pra voltar. Mas além, se ninguém contar, não direi. E se alguém me encontrar, vai tudo bem. Comme il vient, il repart.